A morte é uma das nossas únicas certezas em vida. Perder um ente querido é dureza, irmão. Os laços criados nesse plano faz com que a hora da partida seja dolorosa. Isso no fundo é a simples demonstração de afeto. Sejamos fortes nesse momento. Busque vida plena junto dos teus, pra que depois as lembranças e as saudades sejam dos belos momentos. Aí chegados, como é que tá aí no céu? Por aqui tá na mesma, ainda cruel. Desordem social, daí tela os moleques. Gangues, drogas, ondas, armas. Vidas em xeque pro fim de jogo. Infelizmente não demora muito. Triste rotina da quebra, mais uma mãe de luto. E o acaso tu se foi, e não era o momento. Agora do lado de Deus, creio que está nos protegendo. Mó saudade de ti, de tua presença. Nas ideias, na noite de barato, nas correrias. É de lei, a rapa na roda, dose e as lembranças. Sua partida foi foda, mas já tô na manha. De vez em quando a lágrima cai, mas como tu sempre dizia, tristeza jamais. E sempre se deu batalha em busca de uma vida boa, de se arrumar e dar conforto pra sua coroa. Dificuldades quando moleque, mas sem problema algum, vacilou na adolescência, que valeram a pena. Que ajudar a encontrar responsabilidade, pra não regar e pra tá sempre pronto pro combate. Infelizmente, você não está mais presente, descanse em paz. Mas a saudade é permanente, nem que seja nessa canção. Lembra os amigos, os parentes que se forem jamais serão esquecidos. Saudade é foda, mas enfim, desejo que descanse em paz. Da vida, da rua, da noite, das gatera fã. Sempre tirando de tempo os pilafuleiro. Curtia pra porra, mesmo a vez sem dinheiro. Era só dar um toque no celular. E aí, moleque, qual é a marca que vamos encarar? É foda, infelizmente uma tragédia impediu. E aí, Chico, o mano lá morreu, ó. Puta que pariu. Inacreditável, ontem alguém inabalável. E hoje logo meu parceiro vai ser enterrado. E no velório, vários chegados marcaram presa. Mas tem uma imagem que não sai da minha cabeça. Da tua coroa que chorava e não acreditava que era seu filho que ali estava. Deitado no caixão, não quero nem lembrar. Ainda mais no São José quando começar a cantar. Pois ela te sustentará, meu parceiro. Não tá mais por aqui, mas tem vários guerreiros por aqui. Quer por ti, sei que as dores passam e fico a lembrança. Também eu sei que um dia a gente se encontra, e nem que seja nessa canção. Lembra os amigos, os parentes que se foram e jamais serão esquecidos. Saudade é foda, mas enfim, desejo que descanse em paz. Dose no chão, cê lembrando um drink pros mano que não estão. É triste e louco, mas deixa quieto. É minha forma de lembrar que os caras estão perto. Pra mim e pra todos que perderam ente querido, viajar só no sonho, sente que eles estão vivos. Mas depois de várias horas conversando, tudo acaba quando amanhece minha coroa me chamando. Aí é tortura, o sentimento me pega. Não posso acreditar com os mano, já era. Saudade bate forte no peito, irmão. Na mente o filme passa, lágrima no chão. Não posso me abalar, tenho que ficar. Pra sobreviver nesse mudão, é que possa acontecer. Nessas horas me lembro de um parceiro, guerreiro de fé, real de companheiros que não vieram na maldade, mão. Vários tiros dos covardes, um corpo no chão. No coração tenho amor, mas a mente tá o ódio nesse momento que domina. A raiva perturba meu conceito. Não sei se a justiça de Deus é certa.